Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas também, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir, está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da Loja Esotérica Virtual, que manda para vocês o nosso mais caloroso boa noite e também enviando nosso fraterno abraço para todos aqueles que nos acompanham. Agradecemos a sua audiência, amigos e amigas, e vamos iniciar esse programa como sempre, fazendo aquela vibração que nos elevará até um grau de consciência mais sutil, mais elevado. Também oferecendo esse canal de comunicação para a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Então, meus amigos, aqueles que assim quiserem podem me acompanhar nesta vibração. Vamos aprofundar a nossa consciência. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando relaxar todas as tensões do nosso organismo, descruzando os braços e as pernas para que a energia flua mais tranquilamente, procurando manter a coluna o quanto mais possível ereta. Vamos procurar soltar o peso dos ombros, dos braços e das nossas pernas. Vamos também liberar as tensões da nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. Vamos apaziguar também, meus amigos, as nossas emoções. Vamos serená-las, observando a nossa respiração. Vamos procurar respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. Com as nossas emoções mais tranquilas, vamos deixar a mente livre de qualquer imagem e vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, nos conscientizando deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder de visualização da nossa mente, observemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca. Visualizemos essa luz surgindo como uma alvorada de luz espiritual, preenchendo todo o nosso corpo, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que toda a nossa natureza seja banhada nesta luz do nosso espírito. Que essa luz se estenda além do nosso corpo, pela nossa aura. E nesse instante vamos procurar compreender, internalizar e realizar, tornar real o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. amigos, que a paz do Senhor habite nos vossos corações. Amém. Que o Espírito da Verdade esteja conosco. Esse programa se inicia, meus amigos, no dia de hoje, comemorando a sua 100ª edição. Este é o programa Lux Esotérica número 100. Esse programa que foi imaginado já alguns anos atrás, meus amigos, para que viesse a trazer para vocês, aqueles que estão buscando, aqueles que querem a informação sobre a espiritualidade, uma informação abalizada, o aprofundamento dos melhores textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E eis que nós estamos aqui, meus amigos, muito, muito felizes, muito gratos por atingirmos essa marca. 100 programas desde o dia 9 de setembro de 2009, meus amigos, estamos no ar, irradiando para todos os quadrantes, para o Zenit e o Nadir, para todos os quadrantes, todas as direções, todas as latitudes. Aqueles que estão buscando e encontram aqui o nosso programa estão recebendo aquilo que tem buscado, meus amigos. E é a minha satisfação estar aqui conduzindo junto a vocês esse trabalho. Já fizemos 4 séries de programas, meus amigos, sobre o lado oculto das coisas, sobre a filosofia hermética com o Caibalion, sobre os ensinamentos esotéricos de Jesus, e já fizemos também o maravilhoso livrinho Aos Pés do Mestre. E estamos trabalhando com vocês neste 100º programa a obra de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia. Mas como hoje é um dia especial, meus amigos, realmente festivo, nós vamos trazer desta monumental obra de Blavatsky um outro texto, meus amigos, que eu acho que será muito inspirador para todos aqueles que estão comigo aqui ao vivo, fazendo essa egrégora espiritual. E a todos vocês agradecemos a presença ao vivo aqui conosco. Agradecemos aqueles também que nos ouvem nas gravações, nos CD-ROMs. Mas hoje nós vamos trazer um texto realmente maravilhoso para a consideração de todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, que é A Escada de Ouro, meus amigos, das regras esotéricas, das regras ocultas da Fraternidade Branca do Oriente, da Escola de Mistérios de Dizian, da Fraternidade Trans-Himalaica, meus amigos, da Grande Fraternidade Branca. São regras que foram estabelecidas há muitos e muitos séculos atrás, meus amigos, mas que permanecem de pé até hoje e são verdadeiramente um sutra, meus amigos, como dizem os indianos. É realmente um provérbio, são instruções, são pequenas pérolas de sabedoria que conformam uma escada, meus amigos, de 13 passos. 13 passos que levam o indivíduo até aquele templo aonde habitam os imortais nesse planeta. 13 passos que podem, se forem praticados, levar cada um de nós, meus amigos, aos pés do nosso mestre interno e ao convívio com os iniciados e com os mestres da Grande Fraternidade Branca. Muitos deles parecem extremamente simples, mas conforme nós formos comentando neste dia festivo do nosso 100º programa, meus amigos, vamos comentar ponto a ponto cada um dos degraus da escada de ouro estabelecida por essa grande mestra, meus amigos, da humanidade, esta arauto da teosofia, da doutrina, dos mestres de sabedoria para o Ocidente. E vou recitar para vocês os 13 passos, os 13 degraus da escada de ouro, e paulatinamente depois nós vamos comentá-los, vamos tentar acrescentar alguma coisa à singeleza e à profundidade desses degraus, meus amigos, que contam o seguinte: são estes os degraus da escada de ouro. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos e para com seu condiscípulo, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que nela pusemos nossa confiança e cremos que o instrutor a possui, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Eis a escada de ouro, amigos e amigas ouvintes, cujos degraus pode o estudante galgar até o templo da sabedoria divina. São esses, meus amigos, os degraus da escada de ouro que preparam cada um dos discípulos da escola transhimalaica, da grande fraternidade branca, esta escola que tem como jurisdição, nós podemos dizer, a todos os países da Ásia, principalmente a Índia, o Tibete, o Nepal, a China. Dali, meus amigos, partiram grandes sábios que instruíram a humanidade. E no dia de hoje, devemos muito a dois deles, que por intermédio de Blavatsky, fundaram a Sociedade Teosófica e mantém esta tocha, meus amigos, este farol da sabedoria, iluminando os caminhos daqueles que estão trilhando. E aqueles que estão realmente à busca, meus amigos, que estão querendo evoluir, têm na escada de ouro algo realmente a ser relembrado diariamente. Nós sabemos que estão nos ouvindo amigos que recitam, que conhecem de cor a escada de ouro, meus amigos. E isso é muito bom, porque nós devemos ter em mente sempre bons e elevados pensamentos, para que quando a nossa mente começar a vagar, que ela possa retornar a esses pensamentos. E o primeiro degrau da escada de ouro, meus amigos, é a vida limpa. E isso é a coisa mais importante, meus amigos, de todo esse edifício de 13 degraus, meus amigos, que começa nesse primeiro passo que é dado, a vida limpa. E nós temos que estar muito atentos a isso, porque o que se diz aí, meus amigos, é que a nossa vida deve ser um verdadeiro espelho daquilo que nós almejamos alcançar, meus amigos. Se nós desejamos alcançar a espiritualidade, desejamos alcançar a harmonia, desejamos estar com os mestres, ser instruídos por ele e sermos úteis para a humanidade, ajudando a sua evolução, então não pode haver outro modo de vida, não pode haver nenhum outro nenhum comportamento que não o da justiça, que não o da lealdade, que não aquela manifestação do nosso ser que seja realmente fiel, que seja justa, meus amigos, em todas as ocasiões. Desde o corpo físico, meus amigos, que deve ser mantido estritamente limpo, porque o nosso corpo é o templo do Altíssimo, o templo do Espírito Santo. Então a vida limpa começa no corpo físico. Mas seria muito fácil se fosse apenas isso, porque a vida limpa deve se estender às nossas emoções também. Devemos conhecer as nossas paixões, devemos dominá-las, não devemos deixar que súbitos arroubos, meus amigos, de violência, de ódio, de qualquer tipo de aversão surja nos nossos corações, na nossa emoção, nos nossos sentimentos. Porque nada é mais prejudicial para aquele que quer subir do que permitir que esses elementais inferiores que habitam os nossos corpos nos dominem e nos joguem no chão para a horizontal quando nós perdemos o controle. E devemos lembrar que o que domina o nosso físico é a nossa emoção, meus amigos. E devemos ter uma vida limpa também nos pensamentos, onde a nossa mente deve estar, obviamente, mirada, meus amigos. Deve estar focada no que é superior, no que é sublime, nas coisas do alto, nas coisas de cima. Jamais deveríamos permitir que pensamentos malignos, pensamentos atrozes, tomem lugar da nossa mente. Porque esse é o primeiro passo que nós estamos dando, meus amigos. E há uma frase, há um mandamento, que também pertence a essa escola da Fraternidade Branca, meus amigos, que é a seguinte: que o primeiro passo, meus amigos, numa caminhada de 1 milhão de quilômetros, ele é idêntico ao último passo. Então nós devemos ser verdadeiros, devemos ser confiantes, leais para com o nosso ser interno, no primeiro passo, da mesma forma como será no último. Milhares de quilômetros depois, meus amigos, o último passo será idêntico ao primeiro, a vida limpa, pois são mandamentos da regra esotérica dessa escola de que nós devemos primeiro nos purificar, meus amigos, depois procurar os mistérios, porque essa regra não diz que nós devemos ter um passado limpo, meus amigos. Porque se isso fosse pedido, nenhum de nós poderíamos dar nem sequer um passo nessa escada. Porque com certeza nós cometemos muitos enganos, muitos desatinos, muita ignorância existe na nossa biografia enquanto seres em evolução. Mas nós podemos decidir parar de pecar, parar de cometer os crimes, parar de ser desarmônicos nessa vida, aqui e agora, e dar o passo da vida limpa. E não subir nessa escada, meus amigos, com o pé sujo. Se os nossos pés estiverem sujos ao subir nessa escada, nós iremos macular os degraus da escada de ouro. E isso não pode acontecer em nenhuma hipótese, porque nós não subimos sozinhos nessa escada. Conosco estão irmãos, estão condiscípulos, está toda a humanidade. Então devemos garantir a limpeza e a honestidade de tudo o que nós fazemos. E o segundo passo, meus amigos, após a vida limpa, desse pré-requisito que é sine qua non, vem a mente aberta. O espelho da nossa mente, meus amigos, deve se voltar para o alto. O cérebro, meus amigos, a massa cinzenta que é como a lua, que não tem luz própria, o nosso cérebro nada cria, meus amigos. Ele recebe os impulsos dos nossos sentidos, ele os registra e ele os reflete. Da mesma forma, o nosso cérebro reflete o que nós somos espiritualmente, a nossa mente que está fora do corpo. Então, percebam bem que o nosso cérebro é apenas um receptor e um transmissor. Então a nossa mente deve ser tomada de uma postura correta, de que nós reconhecemos que ela é um espelho que ela pode se voltar totalmente para baixo, ou então nós podemos virar esse espelho para o alto e refletir o sol da sabedoria, meus amigos. E para fazer isso, é necessário manter a mente aberta, uma mente silenciosa, capaz de ouvir a voz do silêncio que está vibrando dentro de nós, mas que não pode ser ouvida porque nós permitimos que milhares de vozes falem ao mesmo tempo na nossa cabeça, amigos, que sons estridentes, sons desarmônicos encham a nossa vida diariamente. Então não há espaço para que haja percepção da voz do silêncio. Mas aquele que tem a mente aberta garantirá essas condições, porque ele tem uma vida limpa, e mantendo a mente aberta ele poderá receber. E o terceiro passo, amigos, é ter um coração puro, é ter realmente emoções, motivações, e ter um impulso, meus amigos, de evoluir espiritualmente rumo à luz, mas a luz que vem da pureza, que vem do mais puro plano espiritual que já está conosco. Mas é preciso, da mesma forma que a vida deve ser limpa, o nosso coração deve estar limpo. E nós devemos abdicar, meus amigos, daquilo que é o contrário da sabedoria divina, que é a teosofia, pois a teosofia tem um dogma, meus amigos, uma verdade que ninguém pode fugir, que ninguém pode emendar, que ninguém pode adulterar, de que existe uma unidade fundamental entre todas as coisas do universo, entre todos os seres animados e inanimados, e que existe uma profunda unidade entre tudo e todos, meus amigos. Então, quando nós olhamos para uma outra pessoa, para outro ser, para aquilo que pode parecer estar morto, parado, nós devemos lembrar de que há uma unidade entre esses seres, entre outras pessoas e nós mesmos. Esta é a postura do coração puro, o coração que se abre para o semelhante. E o contrário disso, meus amigos, nós devemos evitar, que é a malícia, meus amigos. É olhar para os outros, olhar para as coisas e imaginar que essas coisas são más, que essas pessoas querem nos prejudicar, mesmo que elas queiram, meus amigos. Aí vale outra coisa. Nós devemos ser puros, mas não devemos ser imprudentes. Não devemos ser imprevidentes, mas jamais devemos ficar maliciando as situações, as pessoas e as coisas, porque esse é o veneno, meus amigos, que fecha o nosso coração, e assim ele não pode ser puro, e assim ele não pode receber a sabedoria divina. Porque o próximo passo, meus amigos, que tem a ver com a mente aberta, é ter um intelecto ardente, um intelecto que deve ser carregado, meus amigos, com a chama do pensamento divino que nós herdamos daqueles grandes mestres que estiveram na humanidade nos primeiros passos dessa nossa evolução, dando a nós condições de termos uma percepção maior do que seria possível nessa atual evolução. Nós deveríamos estar apenas aqui nesse planeta, amigos e amigas, trabalhando como animais. Esse corpo nosso, que é líquido, só responderia às emoções. E o intelecto, meus amigos, é um presente dos deuses, um presente que nós ganhamos simbolicamente de Prometeus, que roubou o fogo dos deuses e trouxe aqui para nós, e nós devemos usá-lo muito diligentemente. O intelecto ardente deve motivar a nossa consciência para estar sempre à busca da verdade, meus amigos. Sempre aberto para o que é superior, sempre procurando o belo, o bom, o nobre, o justo nas coisas, nas pessoas e nas relações que nós temos com as pessoas e com os seres do universo. Esse é o verdadeiro intelecto que busca sempre se aperfeiçoar, sempre buscar o que é superior, o que é sublime, com muita devoção, sempre de uma forma ardorosa, meus amigos, para que então, finalmente, essas quatro pré-condições, meus amigos, vida limpa, mente aberta, coração puro e intelecto ardente, nos traga então o quinto passo, a clara percepção espiritual. Aquela visão, meus amigos, que está além do físico, está além da emoção, está além do pensamento, que é verdadeiramente a intuição, que é uma maneira de sentir, de pensar, de perceber, que está além do físico, além dos sentimentos, além do intelecto, e que não fala no nosso cérebro, meus amigos, mas fala no nosso coração, que deve ser puro, que é intuição, meus amigos, visão interior. Só essa luz, só essa consciência verdadeiramente nos conduz até as coisas santas, até as coisas sagradas. Só ela nos conduzem por caminhos desconhecidos, que não tem mapa, que não tem indicação, que não tem sinalização, meus amigos, até aos pés daqueles que vão nos instruir mais profundamente. É a clara percepção espiritual. E como fundamento de tudo isso, meus amigos, como realmente resultado e também como objetivo, surge nos corações daqueles que dão esses passos um sentimento de unidade, uma percepção de união, que só encontramos isso nos movimentos religiosos, nas fraternidades esotéricas, naquelas reuniões de família, onde nós percebemos que há aquele amor ágape, meus amigos, aquele amor que une todas as pessoas profundamente. E daí nós compreendemos o próximo passo a escada de ouro, que diz que nós devemos ter afeto fraternal para com o nosso condiscípulo e para com todos. Ter, meus amigos, uma sensibilidade para com aqueles que estão à nossa volta, para que nós estejamos sempre observando os nossos semelhantes e principalmente aqueles que estão conosco nessa caminhada. Nós precisamos nutri-los com afeto, meus amigos. E precisamos nutri-los não com apego, não com coisas secundárias, mas com afeto fraternal. Ter esse afeto para com todas as pessoas, mesmo que ainda elas não tenham descoberto, estão trilhando a senda, mas temos que ter esse amor fraternal, principalmente com aqueles que são nossos condiscípulos, aqueles que nós sabemos que estão buscando também a espiritualidade, aqueles que estão diariamente conosco na batalha, procurando organizar movimentos, conferências, palestras, seminários, visitas, atendendo as pessoas, conversando com elas sobre a espiritualidade. Esses estão realmente alimentando a humanidade, estão matando a fome mais importante que cada homem tem, meus amigos, que é a fome de autoconhecimento, de conhecer a sua verdadeira natureza. Para com todos, nós devemos ter o afeto fraternal, mas muito especialmente para com os nossos condiscípulos. Assim como eu considero a todos vocês, meus amigos, como os meus condiscípulos, pois nós estamos aqui unidos nessa egrégora maravilhosa, sendo abençoados com as energias dos santos seres que fluem através desse canal, meus amigos. Eu sei muito bem que entre vocês, aqueles que tiverem sensibilidade, estão percebendo o que está acontecendo nesse instante. Essas energias que fazem com que nós nos acalmemos, que os nossos chakras superiores se abram e que nós sintamos uma fragrância espiritual que preenche o nosso ser e nós ficamos num estado praticamente de êxtase, sentindo a harmonia das vibrações superiores que nós estamos aqui transmitindo. E vamos fazer uma pausa, meus amigos, terminando aqui o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje, a 100ª edição desse programa, que com muita felicidade chega ao seu 100º programa, rumo, quem sabe, até ao 1000º programa. Estaremos, enquanto Deus nos abençoar, caminhando junto com vocês, amigos, dentro desses maravilhosos caminhos da espiritualidade humana. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco deste 100º programa Lux Esotérica. Muito feliz no dia de hoje. Até já, amigos. Sim, meus amigos, voltamos ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica de hoje, o 100º programa que desta série que se iniciou em setembro de 2009. Estamos aqui conduzindo para vocês este programa festivo e muito, muito profundo. Estamos aqui levando para vocês as instruções da Escada de Ouro de Helena Petrovna Blavatsky. Agradecemos a audiência de muitos amigos que estão nos acompanhando ao vivo, amigos e amigas, e também a vocês que nos ouvem a qualquer instante aqui na seção Lux Esotérica do menu da rádio. Vocês têm os 99, agora terão os 100 programas Lux Esotérica que já foram ao ar, e também lá na seção de áudio da www.levir.com.br, da loja esotérica virtual, para vocês ouvirem a qualquer instante, meus amigos. E agradecemos muito, muito especialmente aos amigos e amigas, irmãos e irmãs que são associados, que são nossos patrocinadores diretos aqui, nos fornecem as condições materiais para que este trabalho continue no ar e continue irradiando para vocês o que nós realmente temos para trazer, o melhor do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre falando para vocês da espiritualidade humana. Mas vamos continuar as instruções da Escada de Ouro, meus amigos, pois depois de darmos esses passos, a vida limpa, a mente aberta, o coração puro, o intelecto ardente, e termos atingido a clara percepção espiritual, começam então as práticas, meus amigos. Ter um afeto fraternal para com seu condiscípulo e para com todos. E, muito especialmente nesse momento, aqueles que atingem esse aperfeiçoamento, invariavelmente, meus amigos, encontram os discípulos e os mestres da fraternidade branca. Os encontram desde sempre nos livros, nas instruções que estão aí para quem quiser, meus amigos, se aculturar com todas as informações que já foram passadas. Mas encontram fisicamente os discípulos e finalmente encontram com os mestres. Mas há sempre, meus amigos, que relembrar que mais importante do que encontrar um mestre lá fora ou um discípulo avançado lá fora, é preciso encontrar o mestre que já está aqui, meus amigos, dentro dos nossos corações, brilhando, pulsando. É preciso dar tempo para ele, é preciso silenciar a mente, a nossa vida, os nossos sentimentos, para ouvir o que ele tem a dizer. Porque quando nós encontrarmos com o Mestre, meus amigos, e há aquela célebre, aquele célebre provérbio esotérico que diz que quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece, meus amigos. Eu posso lhe certificar que isso é a mais pura verdade, meus amigos, pois isso é uma experiência que faz parte da minha vida e eu espero que seja da de vocês o mais rápido possível, porque as próximas instruções têm a ver exatamente da relação do discípulo com o seu mestre, porque tendo afeto fraternal para com seus condiscípulos, para com toda a humanidade, deve haver a presteza para dar conselho e instrução. Meus amigos, todos que estamos evoluindo, temos que nos dar as mãos, principalmente aqueles que estão tentando chegar onde nós estamos, aqueles que pouco conhecem, aqueles que pouco sabem, ou que muitas vezes se desesperam, que se perdem, tem que receber o apoio das nossas mãos, tem que receber os nossos conselhos e as nossas instruções. Então, presteza para dar e receber conselho e instrução é mais um passo da escada de ouro, que obviamente deriva do afeto fraternal que nós devemos ter para com todos. Depois vem a instrução. Devemos ter um leal senso de dever para com o instrutor. E o instrutor aqui, meus amigos, é tanto o instrutor lá de fora, o mestre, o discípulo que nós encontraremos um dia, ou que já o encontramos, mas também e principalmente com o instrutor interno, meus amigos. É preciso viver uma vida ética, porque ao que aquela vozinha que está no nosso coração nos diz cotidianamente, nós devemos aprender a seguir, meus amigos. Porque ali está a voz da sabedoria dentro de nós, porque dentro de nós existe um ser que tem centenas e centenas de encarnações humanas, milhares, milhares e milhares de encarnações no reino animal, e muita e muita experiência vivida no plano vegetal, no plano mineral e até antes no plano elemental, meus amigos. Então dentro de nós existe verdadeiramente um mestre, mas é preciso ter um leal senso de dever para com o instrutor. Se nós não crermos que dentro de nós há um mestre, da mesma forma quando nós encontrarmos o mestre fora, meus amigos, nós teremos que ter uma relação muito forte, muito confiante para com ele, pois a próxima instrução é pronta obediência aos preceitos da verdade. Porque tanto o mestre externo quanto o mestre interior nos levarão sempre, meus amigos, em direção à verdade, por mais dura, por mais sofrida, por mais pesada que ela seja, mas sempre a verdade deve prevalecer. Então, a falsidade, a mentira, o engano não podem ter guarida dentro dos corações, dentro da vida daqueles que seguem essa escada, meus amigos, que estão subindo por ela, e vocês veem como ela vai ficando cada vez mais dura, mais áspera, mais íngreme, quanto mais próximo daquele galardão que nós almejamos, que é a iluminação, mas que tem que passar por todos esses estágios, né? Pois a pronta obediência aos preceitos da verdade nós devemos ter, pois uma vez que nela pusemos nossa confiança, na verdade acima de tudo, meus amigos, a verdade que está acima de todas as religiões, da ciência, da filosofia, de todas as instruções externas. Porque a verdade verdadeiramente está dentro do nosso coração. Temos que ter obediência aos preceitos da verdade, pois nela nós colocamos a nossa confiança, e cremos que o instrutor a possui. E ponto final nesse assunto, meus amigos. Tanto aquela voz que fala aqui dentro, quanto aquele mestre que nós vamos encontrar lá fora, sempre vão nos levar, meus amigos, à realidade. Não aquilo que nós gostaríamos, não aquilo que seria mais prazeroso, mais confortável e que nos realizasse de uma forma mais florida, mais tranquila, mas sim ao que é verdadeiramente mais necessário e que vai realmente ajudar a progredir, talvez não o nosso eu aqui fora, mas vai fazer crescer aquela flor interior da nossa alma, meus amigos. Pois a nossa alma, ela cresce diariamente, mesmo que nós percebamos que isso está acontecendo. Mas vão ocorrer percalços aí, meus amigos. Não vai ser realmente uma coisa tranquila, porque quando nós subimos, meus amigos, nessas alturas aqui nos levam à escada de ouro, nós temos que nos relembrar um ditado que diz o seguinte, meus amigos, que o vento ruge forte mesmo nos mais elevados picos, porque apesar de nós podermos estar subindo, apesar de nós podermos estar nos purificando, apesar de a luz já poder estar nos banhando, mas haverá oposição, haverá o processo da inércia, meus amigos. A inércia, o princípio da inércia não existe apenas na matéria, ele existe também no sentimento, no pensamento e também na espiritualidade. Porque como a inércia física, um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo que é posto em movimento tende a se manter em movimento. Mas também aí existe o princípio da ação e da reação. A toda ação, meus amigos, corresponde uma reação de mesma intensidade, mas no sentido oposto. Então, se nós vamos subir, se nós vamos evoluir, se nós vamos nos purificar, haverão, meus amigos, pessoas, situações, movimentações no universo que farão oposição, que gerarão atrito para conosco e que, ao invés de nos auxiliar, meus amigos, vão se colocar no nosso caminho. E é por isso que se instrui que nós devemos fazer amigos nessa senda, temos que ter afeto para com pessoas que também caminham espiritualmente, porque do nada, meus amigos, vão aparecer inimigos. Vão aparecer pessoas, políticas, situações que fazem o trabalho da oposição. Então vem a instrução, meus amigos, que todos os discípulos que estão subindo esta escada, que estão galgando a montanha da iniciação, meus amigos, subindo como alpinistas espirituais, eles têm que ter um corajoso suportar das injustiças pessoais. Porque realmente eu posso certificar para vocês, meus amigos, que elas realmente existem e elas surgem realmente de todos os defeitos humanos que as pessoas lamentavelmente mantêm nas suas constituições. E quando a oportunidade surge, meus amigos, ao invés de um instrutor espiritual, apesar de ser uma pessoa que fala da espiritualidade, que tem espiritualidade, jamais, meus amigos, na história da humanidade, nenhum mestre, nenhum instrutor, nenhum verdadeiro filósofo foi jamais recebido de braços abertos pela humanidade. Todos os mestres, meus amigos, foram execrados, tiveram seus problemas, foram oprimidos e a maioria foi perseguida, foi trancafiado, foram chibatados, foram chacinados, assassinados e, lamentavelmente, meus amigos, assim tiveram a sua missão limitada e a humanidade deixou de se beneficiar muito da presença desses mestres, porque as pessoas se permitem, meus amigos, fazer a oposição, porque não são pessoas treinadas, não conhecem as regras e os princípios do próprio universo. E a instrução que se dá, meus amigos, é que os espiritualistas têm que ter muito cuidado, pois se você realmente tiver alguma coisa espiritual dentro do seu ser e você não souber se manifestar nos ambientes, se você não for muito delicado, muito político, muito polido e verdadeiramente sentir o que deve ser dito e o que deve ser colocado, lamentavelmente, apenas a sua espiritualidade vai causar irritação nas pessoas, meus amigos. Irritação que muitas vezes se manifesta na forma da oposição, do vitupério, das reclamações, e as pessoas fazem complôs e realmente trabalham contra você. Por isso que os verdadeiros esoteristas só falam quando realmente as condições são ideais e só falam aquilo que é amável, que é útil e o que é verdadeiro. Porque assim se evita muitos problemas, pois o discípulo tem que ter um corajoso suportar das injustiças pessoais. Isso com relação a si mesmo, porque a próxima instrução tem a ver com as injustiças que acontecem com os outros, pois nós devemos ter, primeiro, uma destemida declaração de princípios, meus amigos, fazer valer e, sempre que possível, declarar esses princípios espirituais que nós defendemos e manifestá-los principalmente na prática, dando o exemplo. Porque quando as pessoas veem uma pessoa falando, meus amigos, elas aprendem duas coisas: o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Daí que realmente a pessoa falar uma coisa e fazer outra, meus amigos, é a pior coisa que existe, pois a hipocrisia é um obstáculo que sempre foi criticado, sempre foi apontado pelos instrutores espirituais, pois ter realmente uma destemida declaração de princípios pode ser feito, meus amigos, muitas vezes sem abrir a boca, apenas com um exemplo dos nossos atos e das nossas posturas. E muitas vezes essa destemida declaração de princípios é melhor que ela seja feita assim, silentemente, porque evita muitas perseguições e muitos contratempos. E com relação às injustiças pessoais que ocorrem com os outros, meus amigos, nós devemos sempre fazer aquilo que diz a próxima instrução da Escada de Ouro: uma valente defesa daqueles que são injustamente atacados. Pelas instruções esotéricas, meus amigos, nós não devemos defender a nós mesmos, porque muitas vezes nós somos atacados, calúnias são levantadas contra nós, muitas e muitas inverdades são ditas, complôs são armados, estratagemas, esquemas são feitos para puxar o tapete da onde nós estamos de pé. Mas o fato é que, se nós formos nos defender com tanta intensidade quanto os ataques que nós recebemos, nós teríamos que endurecer tanto o nosso eu, nós teríamos que buscar tantos argumentos, meus amigos, para nos defender, que isso reforçaria o nosso sentido de egoidade, esse nosso eu inferior, que é exatamente o que nós devemos lutar para que ele se extinga. Então, não devemos fazer tanta defesa de nós mesmos, mas devemos fazer uma valente defesa daqueles que são injustamente atacados. Pois sempre que nós soubermos que alguém está falando mal de uma outra pessoa, nós devemos primeiro explicar para essas pessoas que não vale a pena fazer isso, porque se a pessoa realmente for má, esse ataque que é feito ainda vai piorar a pessoa. Se for uma verdade, então isso deve ser colocado da maneira mais educada possível, para evitar que outras energias negativas ainda venham se somar. E principalmente se nós soubermos que for uma inverdade, nós devemos defender com unhas e dentes, meus amigos, aos outros. Porque com certeza, quando nós formos atacados, também haverão aqueles que nos defenderão. Pois tendo subido até esse ponto, meus amigos, então nós teremos chegado naquele platô superior, no topo da montanha, meus amigos, que poderá fazer com que nós enxerguemos o vale onde está a maioria da população do nosso planeta, que vai caminhando lentamente para subir essa montanha da evolução espiritual, que muitos de nós tentam subir ela de uma maneira mais rápida, pelos caminhos mais íngremes, né? Sendo verdadeiros alpinistas, mas também gastando muito mais energia, pagando um preço mais alto, sofrendo muito mais, recebendo muito mais intempéries, sofrendo mais das dificuldades. Mas chegando ali, meus amigos, nós chegamos no topo do que nos descreve a escada de ouro, pois tudo isso, meus amigos, deve ser feito com mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Ou seja, de que o ser humano está progredindo, e isso é um ideal a ser perseguido e deve ser uma prática que nós devemos procurar realizar no nosso dia a dia, e procurar incluir e estender essa prática também àqueles que estão ao nosso lado. Pois então nós teremos galgado, meus amigos, os degraus da escada de ouro, né? Por onde o estudante pode galgar até chegar às portas, meus amigos, do templo da sabedoria divina, daquele estágio de consciência onde habitam permanentemente os mestres de sabedoria. Um templo, meus amigos, que não é um templo aqui da matéria. É um templo que existe dentro da nossa consciência, e só aqueles que fazem, que dão esses passos, que começa lá atrás com a vida limpa, mas tudo que a pessoa faz vai sendo limpa, vai se ampliando a mente, vai se purificando o coração, vai aumentando a fraternidade, a percepção espiritual, e é encontrado o mestre, e a relação de mestre é a mais profunda, meus amigos, que existe com os seus discípulos. Pois a relação de mestre e discípulo, como nós temos dito, ela é mais profunda do que a relação de pais e filhos, pois os pais dão o corpo material e os ensinamentos iniciais da vida de uma pessoa, mas o verdadeiro mestre, um iniciado da fraternidade branca, ele, tendo realmente permitido a aproximação do discípulo, e se ele assim tiver escolhido pagar o preço do treinamento desse discípulo, pois enquanto o discípulo não for ele mesmo também o mestre, meus amigos, o karma das coisas realizadas por esse discípulo também recairá sobre o mestre. E o mestre vai criar com as suas energias a ajudar a criação de um corpo espiritual para que o aspirante habite permanentemente esse templo da sabedoria divina, meus amigos, para que ele então se transforme também numa rocha perene, emitindo as vibrações da espiritualidade para fazer evoluir todos aqueles que estão caminhando junto conosco. No dia de hoje eu ouvi a previsão feita pela Organização das Nações Unidas, que no ano de 2050 serão 9 bilhões de habitantes que estarão nesse planeta, e que haverá necessidade que sejam produzidos o dobro de alimentos que são produzidos hoje. Mas o alimento que deve prevalecer entre nós, meus amigos espiritualistas, é a divina sabedoria espiritual. Esse alimento que, como disse Jesus, aquele que comer desse alimento e aquele que beber dessa água jamais terá fome, jamais terá sede, porque a sabedoria, meus amigos, alimenta num nível mais profundo, no nível da alma, no nível do espírito. E é nesse espírito, meus amigos, que nós partilhamos com vocês esse aniversário, esse mini aniversário aqui do nosso programa, que atingiu no dia de hoje o seu 100º programa, a sua 100ª edição. Agradecemos muito, meus amigos, a participação, o carinho de todos vocês, aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que nos ouvem nas gravações. Que tudo que foi dito aqui, meus amigos, seja motivo de reflexão por parte de vocês, e que tudo isso, a seu devido tempo, se transforme numa realidade na vida de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Vamos encerrar esse programa de hoje fazendo a nossa última vibração, volvendo uma vez mais a nossa percepção, a nossa atenção para os nossos corações. Vamos visualizar lá dentro, meus amigos, o brilho de uma joia cintilante, que é o nosso espírito, a nossa chispa divina, pequeníssima do ponto de vista físico, mas de intensa luz e de intensa sabedoria do ponto de vista espiritual. Que essa joia cintilante brilhe sobre o lótus do nosso coração. Que esta luz, que essa cintilância, deixe pleno todo o nosso corpo, e que essa luz ilumine todo o nosso ser. Que essa luz se lance também sobre o nosso caminho, que ele seja iluminado e todos os nossos passos sejam dados com a claridade dessa luz, rumo, meus amigos, a uma vida mais harmônica, a uma vida mais espiritual, a uma vida mais feliz. Vamos nesse instante procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja. que o Espírito da paz, que o Espírito da verdade vivifique as suas vidas e as suas consciências. Que a bênção do Mestre repouse sobre as suas cabeças e que realmente a nossa vida caminhe em direção a esses assuntos, a esses temas que nós estudamos aqui. Agradecemos uma vez mais o seu prestígio, de todos que estão aqui conectados conosco, e esperamos com muita alegria, com muito entusiasmo, retornar no dia de amanhã para o 101º programa da série Lux Esotérica, continuando os nossos estudos sobre a chave para a teosofia. A todos desejamos uma vez mais uma ótima noite, um bom descanso, e agora continua na Esotérica FM a programação musical e interativa aqui desta rádio, que durante todo o dia traz para vocês o melhor da música da nova era e da boa música, e as noites aqui procurando trazer para vocês muita sabedoria para a sua alma. Um grande e fraterno abraço para todos, amigos e amigas. Uma vez mais, uma boa noite e até a próxima edição do programa Lux Esotérica.